do 782, ciente, suba para 2000. Corrigindo, é RNAV? Afirmativo, na proa do Cedric 363. Azul, 2782, 4000 pés, chame controle de Salvador, 120 decimal. 120-827-82. 3305, pouso autorizado na 0, vento 110 graus, 129. Autorizado, pouso, pressão 0, tá 3305. Azul 9148, complete a final de chame torre 118-95. 118-95 também. Sala, boa noite, Azul 9148 final. Controle Salvador, boa noite, é o Azul 2782, aproximação perdida. Azul 2782, mantenha o eixo da decolagem, suba e mantenha 3000 pés inicialmente, aguarde o vetor para o novo procedimento RNAV. 3000 pés aguardando vetores para o novo procedimento 2782. Azul 2782, poderia informar o controle motivo da arremetida? O 2782 solicita para o Serra Victor 363 para uma pequena espera, a 4 mil pés, teve indicação de trem não baixado. Gente, suba e mantenha 4 mil pés, autorizado espera na posição do Serra Victor 363. Só para 4 mil pés, espera na posição do Serra Victor 363. Solo 08, libera a direita, solo 219. Comandante 3305, agora na sua direção na Alfa. 3305, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 369, efetuar órbita sobre o fixo para averiguação do trem de pouso. Afirmativo, 369. Autorizado, 369, e o controle aguarda alguma posição do comandante sobre o... para aproximação. Ciente, tá voando a prova do CAVIC 369, o 2782. Curva direita após a decolagem. Transponda 5530, controle 120, decimal 8. 2782. Confirme. Você, 3825, pode alinhar após a passagem da próxima animação? 3825, afirma. Após a passagem de Embraer, alinhar e manter, pistão 0. Azul 9148, solo 21, na Ribeira Direita, solo 219. Direita 219, até mais. É. Solo, boa, Azul 9148, livrou. Solo 099. Autorizada a decolagem, down 0, down 38 no 5. O 4235, acione identificação, desça via chegada Ponce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Ok, sente. Tô lavando 48 da Azul, fica atento ao Airbus da TAM. Em frente ao portão 05, tá aguardando somente o balizador pra ingressar na posição, ok? Positivo, tá no bloco aí. Raro isso de não ser balizador. Campo. Problema é que está na minha torre, 118 decimal 95. 1895, obrigada. Torre Salvador 235, decolou 24, controle Salvador 208. 208, 238 no 5, boa noite. Controle Salvador, uma boa noite, 238 no 5, passando 1500 pés, decolando perdida da EL. Dan 38 no 5, contato com a dada decolagem. Suba via, saída da EL para o nível 340. Após 2 mil pés, autorizado direto Leda. Via para o 340, após 2 mil pés, direto Leda. Dan 38 no 5. Controle Salvador, o 2782 está na proa do CR Victor 369 e está pronto para o novo procedimento. Gente, o... O Azul 2782, após o Serra Vista 369, tem condições de voar o Serra Vista 366? Afirmativo. O senhor está com o trem de pouso já checado, ok? Já foi feito, foi realizado o checklist, com tudo na mão aqui, por enquanto. Gente, o Azul 2782. Azul 2782 está presente, tem condições de voar o Serra Vista 366 para o novo procedimento das naves? Afirmativo, vai para a proa do Serra Vista 366, o 2782. 2782 está autorizado, descida para 2500 pés, ajuste permanece 1015, está autorizado, o R-Nave já pode estabilizar. Desce para 2500 pés, ajuste 1015, reportar estabilizado 2782. 782? Ah, escuta. O senhor solicita apoio de solo? Negativo, foi efetuado o checklist, conta tudo normal aqui. Gente. Operação Solo 29. Controle, Salvador 2782 está estabilizado na RINAV da 10. Gente, complete a final e chame torre 118 decimal 95. 118952782. Ajuda 782, torre. Torre, Salvador, o 2782 está estabilizando a final da 10. Ajuda 782, pouso autorizado aqui, 10, vento 10 graus, 109. Pouso autorizado na 10, 2782. Gente. 3815, chame Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2835251, dan 3815, uma boa noite. Azul 4235, após pelo, desça para o boi para o Serra Vitor 366, desça para 25000 César, ajuste 1015. Autorizado RNAV, já pode estabilizar. Pelo para o 366, o azul reportará estabilizado para 235. Azul 2782, solo 34, à direita 219. Livrando na à direita, solo em 219, 2782. Alfa Kilo Parte 3. Alfa Kilo Parte 3, 2782. Aqui tá pra sinalizadores no Parte 2782. Solo 2782. Prossiga. Só pra registrar, nós estamos na curva final da outra aproximação pra passar pra torre aí. Uma indicação de Lenin 6.6 para verificação, nós conseguimos dar uma coisa para fazer isso com segurança mais alta, ok? Ok, gente, 272. Azul 4235, informe desvio. Não, tá saindo correção do... Só da proa do 36 aqui? Sim, já posso estabilizar. Bom 888, acione identificação desse avião bom para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. Aí, 4.000 na bom, viu? 1888. Do 4235, complete a sinal e chame Torre 118.95. Torre 118.95, até daqui a pouquinho, obrigado. Torre Salvador, boa noite, é o Azul 4235. Azul 4235, pouso autorizado no 0, vento 110 graus, 109. Pouso total do 0 para o Azul 4235. Salvador, boa noite, Azul 9271. Azul 9271, informação Quebec para Campinas, autorizado via rota do plano de voo, nível 340. Subida da El Transição Mótiva, curva direita após a decolagem. Transponder 5525, controle 120 decimal 8. 340, conforme, da El Mótiva, curva direita 5525208. Chamando somente a rota do plano, apesar do 0 por base, apesar do 1,6 após conforme. Positivo, apesar do 0 por base, apesar do 1,6 após tudo e depois conforme. Correto, chama pronto, portal 8, 9271. Chamaremos, obrigado. Azul 435, solo 4 direita 289. Então tá. Salvador, falou, Salvador, boa noite, o Azul 4910. Eu poderia fazer uma saída Recife prevista? Tem a transformação que deve. Pouca transição Aracaju, você aí. Aracaju, graças. Alô, Azul 4235, Alfa. 4235, Alfa Juliette 09, por favor. Alfa Juliette 09, 435. É 3178, acione identificação dessa via Mari para o nível 050, ajuste no 0 no 5. Autorizado inicialmente, TAP. Desça via para 4.000 pés, após selo, voe Serra Vita 366 e desça para 2500 pés. Ajuste 1015, autorizado RNAV e reporte estabilizado. 4.000 após selo, é igual Serra Vita 366 com 1015, contra estabilizado. 1882. Salvador, 4980, já teria a nossa autorização a Recife? Afirmativo, pronto 4. Assim, tá sim. 4980, autorizado Recife, via Tesouro 7, nível 350. Saída Pulga, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem. Transponder 5535, controle 120, decimal 8. Azul 4980, autorizado nível 350 até Recife, via Absoluto 7, decola da 10, saída Pulga, transição Aracaju, curva esquerda após 5535, e o controle em 1208, 4980. Sinal, o gol 22. 888, complete a final, chame torre 1895. 295, cara. Torre Salvador, boa noite, ao gol 1888. 1888, pouso autorizado, piso no 0, vento no 00 graus, 089. Pouso no 0, gol no 3, gol no 1. Pouso no 170, sua identificação, desta via chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 015. Via chegada a Mari para o 050, ajuste no 015, gol no 170. autoriza a proa do Sierra Victor 366 para o gol 1170. Autorizado. Gente, quando na proa do 366, gol 1170. Salvador, boa noite, gol 1970. Gol 1970, aciona identificação dessa via chegada Mari para o nível 060, ajuste no 0 no 5. Essa 060, me finge, gol 1970. Salvador, boa noite, jogou 1-8-8-2. Boa noite, 8-8, Alfa Kilo, parte 3, posição 5, Romeu. Alfa Kilo, posição 5, Romeu. Afirmativo, do parte 3. Parte 3, posição 5, Romeu, obrigado. Salvador, 249-80, está na ponte 1, no pushback e acionamento. Autorizado, time táxi, 490. Autorizado, deixa eu acionar, 490. Tá 3305, pronto, copy. Tem 3305, Recife, autorizado, via rota do ponto de voo, nível 330. Saída Puca, transição Aracaju, curva esquerda, ponta de colégio. Responde 5541, controle 120, décima 8. Aprovado, 605, chama para pushback e acionamento. Tá no 366, agora no 170. Solo Azul, 9271, puxa acionamento, dá 8. Autorizado, chama o TAC, 9271. Copiou 9271? Copiou, apresentando a chamada, Luciano. Já com o Serra Vitor 3-1-3, pushback acionamento, posição 0-6. Inicio de imediato? É, sim, só depende do operador de quem está chegando aqui. Sim, Rona 970, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 4.015, gol, aeronave 70. Bem, seu Chané 6224, acione identificação, desça via chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste 1015. 0 no 5, 10, 0, 0, identificador 2. Fazendo 78, solo 0000, direito 219. Direito 29, 135. Tomei a sua identificação. Bom, no meia contato radar estabelecido, 60 milhas, sudoeste de Salvador. Tem condições de voar na Pro de Conde? 774, no centro da Quebec, centro do horário, queria ser depositado apenas. Destino e nível. 2774. O destino e nível, 2774. Salvador, a primeira nave que chamou o solo, a transmissão está intercortada. Já abramos o passo externo. Sapor segura, daí é o transição coral. Arbor pro transição coral? Daí é o transição coral. Sim, daí é o transição coral. Santa 3178, táxi via Alfa, reportante da GDS. Alfa, da GDS, 3178. Salve 271, vai seguir como número 3 no ponto de espera, retaguarda do Airbus da Avianca, através da 612. Até o ponto de espera da 1-0, vai partir Uni Índia. Ponto de espera 1895 a torre, que é legal no 0 no 5. Para o caixa azul 4980, 1-09 a bordo, 2 horas e 20, alternando Marcel. 4980, direita via Índia, próximo ponto de espera 1895 a torre, que é legal no 0 no 5. E15 a Índia, ponto de espera 1895, 4980. Nave pressionar 63, 1-3 a bordo, 1-3 a 3, 4 horas e 30 galeão. 6-3-1-3, táxi autorizado até o ponto de espera da 1-0, via Patione Índia, ponto de espera 1895, que é legal no 0 no 5. Para 2500 pés, ajuste 10 no 5, autorizado RNAVE, reporte Serra Vitor 366. Ok, descida 2500 pés, reporta Serra Vitor 366, Goro 970. Azul 4980, autorizado alinhar e decolar, posição 0, vento 1-0 grau 089. Autorizado alinhar e decolar, posição 0, azul 4980. Serrano, Terra Vitor 366, ou 1170. Plano 170, complete a final e chame Torre Salvador 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, boa noite, gol 1170, R-Nave da 10. Plano 170, continua a aproximação, guarda de pista livre. Aguarda a pista livre, gol 1170. Chama 313, mantenha a ponte espera. Zero, vento, 100 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso na 10, gol 170. Azul 4980, decolada 05, controle Salvador 208. 208. Salvador Azul 4980. Azul 4980, contato radar na decolagem, suba via Puca para o nível 350. Via Puca 350. 0101, está ciente da informação que ficou. 5001, informação Quebec, autorizado Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 320. Saída da Eltrans, Salmótiva, curva direita após a decolagem. Transponda 5544, controle 120, décima 8. Puxa, informação Quebec está quente, então a saída é a Dael, transição em Mórtiva, autorização 320 nível, raspando 5544, controle 208, azul 5008. Correto, chama para ativar questionamento 5001. Vai, chamar. Muito baixa a transmissão, confirme. Pois, o aeronave 963, pode olhar? Afirmo, chame 310, após o banho da gol na curta, ele era manter a posição no zero. Mantenha após a gol, 963. Azul 9271, boa noite, mantenha a ponta de espera. Vitor 366, gol 1970. Gol 1970, complete a final e chame Torre Salvador 118, decimal 95. Torre 1895, gol 1970, boa noite. Bono 1170, solo 08, libera direita, solo 219. 219, 1170. Torre, boa noite, gol 1970, final 990. Gol 970, continua em aproximação, agora de pista livre. Na escuta, gol 1970. Bono 1170, possível, agiliza a liberação à direita. ataque, que é 3305, eu venho de 192, autonomia de 2 horas e 10. Natal, é o alternado 3305. 3305, táxi em frente, 41, pós-Índia. Então, ponto de espera dá 1-0. Ponto de espera 1895 a torre, que é legal, 1-0, 1-5. Alô, Salvador, boa noite, é o Moro, no Meta. Na frente, sem ser abraço, é a Golfo. Salvador, boa noite, é o Moro, no 70. Moro, no 70, Alfa, Juliette, 04, portão. Alfa, Juliette, para 04, Moro, no 70. Zero pouso autorizado no zero, vento no 00 grau, 089. Autorizado pouso no 0, gol 1970. 13-13, decolou o zono 0, controle de Salvador 208. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, Chané 6313. Chané 6313, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível 360. Via Dael para o 360, Chané 6313. Azul 4980, chame Recife na frequência 12685, secundário 12545. 2685, 2545, obrigado, Azul 4980. 63, 13, pode guardar El. Autorizado direto da El, suba restrito ao nível de voo 080 inicialmente, direto da El. Da El 3, 6, 6, 6, 6, 6. Chané 6224, complete a final, chame torre 118, decimal 95. 9-0, solo 1-2, à direita, solo 1-2-1, decimal 9, boa noite. Direita, solo 9, boa. Direita 305, mantém o ponto de espera. Paulo, gol no 970, ali pra cima. Gol 970, táxi Alfa, repassante da Juliette. Alfa, repassante da Juliette. Vento 1-0-0 graus, uma centena, com 1-0 nós, com 10 nós, autorizado a decolar, pista 1-0. Decolagem 1-0, na rua. Chané 6-2-2-4, estabilizado, RNAV, vai passar o 372. Oi, futebol na aproximação, Chané 6-2-4, aguardando pista livre, altímetro 1-0, 1-5. 1-0, 1-5, aguardando 2-4. Oceania 63, 13, eu controlei. Mas escuta. Oito milhas, mantendo nível 090. Sentido contrário. Gente, Oceania 63, 13, subindo para o 080. Navegador 24, autorizado pouso, pista no zero, vento no zero, zero graus, uma centena com 10 nós, 10 nós. Uma centena com 10, livre pouso, vai checado, 24. 7. Salvador, azul 2759, 4950, ilhado com o 7. Azul 4959, também confere, prepara coral, guarda-copo. Eu poderia confirmar a aeronave passando às 3 horas, o pastor passou bem perto. A aeronave está abaixo 1000 pés, pastor. Ok, muito obrigado, viu? Minha 313, tráfego superado, livre de ascensão até o nível 360. Autorizado 360, 6313. Estou 16, o controle. Autorizado, né? Manter, cabeceiro no 0. Manter no 0, 305. Está na sua posição de 10 horas, 8 milhas, cruza 3.800 pés, em ascensão até o nível 080. A ciente está visual, pastor, muito grato. Pode ir para a morte, Oceania 6313.